Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas com os druidas reunidos e a invocarem sons que podem ir do psicadelismo ao krautrock, ao rock progressivo, também música exótica e hoje também algum glam rock à mistura. Começamos com o nome maior do glam rock, pelo menos aquele que despoletou todo o movimento glam rock de inícios dos anos 70 no Reino Unido, os T-Rex de Mark Bolan, antes conhecidos como Tyrannosaurus Rex, e aliás durante o programa de hoje vamos conhecer algumas bandas e deste movimento e perceber também de onde é que essas bandas vinham. No caso dos T-Rex ou dos Tyrannosaurus Rex, Mark Bolan e o percussionista Peregrine Took abraçaram primeiro no início de carreira uma folk psicadélica, um psicadelismo pastoral de uma série de discos desde finais dos anos 60, desde 1968, e foi em 1970 que os Tyrannosaurus Rex mudaram de nome simplesmente para T-Rex e o álbum homónimo de 1970 está hoje então também em destaque na Floresta Encantada, foi com uma música desse disco que abrimos o programa de hoje com Seagull Woman. Claro que tudo iria mudar para Mark Bolan no álbum seguinte, ele já tinha colocado a guitarra elétrica neste registro, T-Rex, mas no disco seguinte, Electric Warrior, abraça por completo a eletricidade. A bateria deixa de ser, aliás, as percussões deixam de ser congas para se tornarem numa bateria plena e os T-Rex transformam-se numa banda de rock e Electric Warrior é um dos marcos do glam rock dos anos 70, um disco onde Mark Bolan regressa ao início do rock and roll e dá-lhe uma nova frescura e também se transforma num ícone sexy de todo este movimento com muito glitter à mistura. De Electric Warrior escolhemos The Motivator para ouvir agora na Floresta Encantada, os T-Rex de Mark Bolan. We'll be right back.

white witch visited Alicia, was a changeling son from Mars. He learned his songs from the cosmic thrones and played them on a Fender guitar. Oh yeah, played them on a Fender guitar. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. From the plateaus of Persia, he just sell me a wondrous thing. In a horn of vulture with sulfurous smoke, she gave me the Solomon's ring. Oh yeah, give me the magic of thing. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. The king of the mountain climbed on his arm there was a doll. Delivery green and tapestry clean, he called it his falcon of love. Oh yeah, he called it his falcon of love. Doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle. Da Floresta Encantada em modo glam rock e com os T-Rex de Mark Bolan, e percebemos também aqui a transição de um som mais folk e pastoral em direção a uma sonoridade mais elétrica. Começámos com o álbum homónimo de 1970, T-Rex, e entretanto pulámos para 1971 para o registro Electric Warrior, o álbum que despoletou todo o movimento glam rock e transformou Mark Bolan na sua maior estrela. De Electric Warrior escolhemos The Motivator, e no mesmo período, apesar de ser um lado B, mas é um single que ficou de fora de Electric Warrior, mas pertence ao mesmo período também, The King of the Mountain Comet. É um lado B que escutámos também agora na Floresta Encantada. Se avançarmos mais um ano para 1972, estamos aqui num período muito prolífico por parte de Mark Bolan, encontramos The Slider, os T-Rex aqui num disco que atingiu o número 1, já com Mark Bolan transformado em superestrela no Reino Unido. E do álbum The Slider escolhemos Telegram Sam, para percebermos aqui também esta transição no som dos T-Rex. Começámos em 1970, continuámos em 71 com Electric Warrior, e agora The Slider em 1972 com a faixa Telegram Sam. Yeah. in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get, I'm a good man. All the young dudes, hey, dudes, carry the news. Where are you? Boogaloo dudes, not enough, carry the news. All the young dudes, I wanna hear you, carry the news. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag, too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my Glam Rock a invadir a Floresta Encantada desta semana, primeiro com os T-Rex, e foram quatro faixas dos T-Rex de Mark Bolan. Fechámos a sequência com Telegram Sam em 1972 no registro da Slider. Entretanto, outro hino do movimento Glam Rock, All the Young Dudes pelos Mott Hoople, um tema escrito por David Bowie e que de certa forma salvou a carreira dos Mott Hoople. Eles que estavam numa verdadeira encruzilhada, estavam prestes a terminar a carreira, mas foram ajudados por David Bowie, que depressa se estava a tornar também numa das maiores estrelas do glam rock. David Bowie insistiu com os Mott Hoople, propôs até várias canções suas para a banda. Eles acabaram por escolher All the Young Dudes. David Bowie produz e também canta na faixa, e é fácil perceber onde é que está a voz de David Bowie ali no refrão do tema. All the Young Dudes pertence ao álbum com o mesmo título, lançado em 1972, este trabalho dos Mott Hoople, que marcou o movimento glam rock dos anos 70 no Reino Unido. Mas vamos perceber também aqui a transição desta banda, que começou em 1969 com o registro homónimo, um álbum que tem algumas versões. Tem, por exemplo, o tema You Really Got Me dos Kinks, também tem uma faixa assinada por Sonny Bono. Mas no registro de 1969 encontramos também At the Crossroads, um tema escrito por Doug Sam e que foi gravado em 1968 por Sir Douglas Quintet. Vamos então escutar At the Crossroads, o início de carreira para os Mott the Hoople em 1969. We'll be right back.

Floresta Encantada, primeiro com os Mota Hoople, em início de carreira, em 1969, no disco de estreia, escutámos At the Crossroads. Entretanto, os The Deviants, uma banda ligada ao rock psicadélico britânico, uma banda que lançou uma série de discos em finais dos anos 60, de 1967 a 1969, e fomos até 1968, até o segundo, o álbum Disposable dos The Deviants, a escutar a faixa Somewhere to Go. E os Deviants aterram aqui na Floresta Encantada porque é outra banda que faz a transição do rock psicadélico para o glam rock. Isto porquê? Porque a banda depois vai evoluir para os Pink Fairies, uma banda constituída por três elementos dos Deviants: Paul Rudolph na guitarra e voz, Duncan Sanderson no baixo e Russell Hunter na bateria. Isto depois de terem despedido o vocalista dos Deviants, Mick Farren, e assim a banda transformou-se nos Pink Fairies, uma banda associada ao movimento glam rock, também autora de discos que lançaram muitas bases para aquilo que se veio a definir mais tarde como o punk. Vamos até ao registro de 1963 dos Pink Fairies, claramente um álbum à frente do seu tempo, já que tem aqui muitas texturas que vão refletir o que seria o som do punk a partir de 1977. O álbum tem como título Kings of Oblivion e desse registro dos Pink Fairies escolhemos a faixa Street Urchin, os Pink Fairies em 1973. A Floresta Encantada com os Pink Fairies em 1973, nesse disco emblemático que é Kings of Oblivion, escutámos Street Urchin. E agora está no momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa é o espaço da Floresta Encantada em que tentamos, uma vez por semana, passar sempre uma música de Frank Zappa. E hoje regressamos ao emblemático Hot Rats, de 1969, um dos primeiros momentos em que Zappa experimenta um som de fusão, cruzando o rock com o jazz. E vamos ouvir a faixa Little Umbrellas, uma música que foi samplada anos mais tarde, já nos anos 90, por exemplo, pelos belgas Deus. É de lá o sample da faixa. Faixa First Draft para o registro Worst Case Scenario dos belgas Deus. E vão perceber, quem conhece esta música vai perceber logo de onde é que é retirado o sample. Little Umbrellas é Frank Zappa no espaço Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada. Está fechado o espaço Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada desta semana com Little Umbrellas de Zappa em 1969 no registro Hot Rats. E estamos quase também a fechar a edição de hoje da Floresta Encantada e para o final vamos continuar neste universo de jazz fusão com um dos maiores inovadores do saxofone. O nome dele é John Clemmer e é inovador porquê? Porque decidiu explorar o saxofone com outros efeitos que não o som acústico normal do saxofone. Juntou uma série de efeitos ligando, por exemplo, a pedais de guitarra. Ele que é muito associado também ao som New Age e ao smooth jazz. O início de carreira de John Clemmer em nome próprio acontece em 1967. Nós fomos até 1969, até ao terceiro disco de John Clemmer, Blowing Gold, e onde ele cruza de facto o rock and roll com o jazz e com o seu saxofone. Tem aqui algumas versões, por exemplo, Hey Jude dos Beatles, mas numa versão demasiado smooth jazz para passar na Floresta Encantada. Recupera também um tema de Jimi Hendrix, mas vamos ficar com uma composição do próprio John Clemmer, Children of the Earth Flames, mais um momento de jazz fusão para escutarmos na Floresta Encantada. É uma música de 1969 para o terceiro disco do saxofonista John Clemmer, Blowing Gold, para ouvir agora na Floresta Encantada. Até para a semana. We'll be right back.